produzir ternura no teu coração, Senhor. Quero comover-te com uma canção de amor. Quero te adorar, seja onde for. Sei que o teu olhar já me alcançou. Hoje eu te faço carinho com o meu louvor. Quero que os meus filhos saibam que eu sou. Eu quero, aleluia, e que através de mim eles conheçam o teu cuidado. Quero ser exemplo nessa geração, atrair pra ti uma multidão. De quê? De seguidores sedentos da tua unção. Oh, aleluia. Porque, Senhor, eu te amo de coração. Senhor, eu te amo. Lucas, eu quero que eles saibam como Deus me ama. E que através de mim eles conheçam o teu cuidado. Quero ser exemplo. Quero ser exemplo nessa geração. Atrair pra ti uma multidão de seguidores. De seguidores sedentos da tua unção. Senhor, eu te amo de coração. Oh, diga bem forte pra ele. Senhor, eu te amo, te amo, te amo. De coração, eu te amo, eu te amo.